Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Nossos impulsos estão sempre redirecionados. Nós vivemos num estado de consciência induzido artificialmente. Começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, deba. A justiça e os direitos humanos não existem mais. Eles criaram uma sociedade repressora e nós somos seus cúmplices. Vocês sabem. Intenções de domínio repousam na aniquilação de nossa consciência. Nós fomos induzidos a um transe. Eles nos tornaram diferentes a nós mesmos. Estamos focados apenas em nosso próprio. Por favor, entendam. Eles estão a salvo enquanto não forem descobertos. Este é o seu primeiro método de sobrevivência. Nos manter adormecidos, nos manter egoístas. Tira do ar, tira do ar. Enquanto isso não dá, nós não podemos combater. Que delícia, hein? Ai, se eu tiver. Claudinha, o que rolou? Dá uma direção. Dá uma condição. O que foi isso aí? Arranca. Corta os fios. Arranca os cabos. Sabemos agora, no início do século XXI, que nosso planeta, em toda a sua extensão, está sendo administrado com força intensa e violenta por inteligência superior ao do homem. Enquanto os homens se dedicam com entusiasmo às suas múltiplas ocupações, estamos sendo coordenados por forças exteriores que nos manipulam, como fazemos com as galinhas. Enquanto nos movemos alegremente de um lado para outro da face da terra, dedicados aos nossos afazeres particulares, plenamente convencido de nosso domínio sobre esse pequeno planeta do sistema solar, intelectos poderosos, frios e carentes de sentimentos com a nossa espécie, controlam cada particularidade de nossas vidas. Eu sou o professor Pearson. Transmito essa mensagem de local desconhecido para que não cale minha voz. E hoje, começaremos a desvendar ao mundo o que está acontecendo com nossas vidas e nosso planeta. Peço a todos que escutem com atenção e mantenham-se tranquilos. pois, embora encontremos-nos em situação calamitosa, essa inteligência superior é tão mortal como nós somos. Eles usam suas línguas para enganar você. O veneno das cobras está nos lábios deles. Suas bocas estão cheias de amarguras e pragas. Nada mais que a miséria e temor a Deus não faz parte deles. Eles levaram os corações e mentes de nossos líderes, estão recrutando os ricos e poderosos e nos cegaram para a verdade. Nosso espírito humano está corrompido. Por que adoramos a ganância? Porque fora do limite de nossa visão, eles se alimentam de nós, pousados sobre nós, do nascimento à morte. Eles são nossos donos, eles nos têm, eles nos controlam, eles são nossos mestres. Acorde! Eles estão à nossa volta, em toda a nossa volta. Admirável e abominável, entenda o sistema molecular, ovni sem escrúpulos, ETs sem caráter e dignidade, prestem atenção nessa dica espacial. O terror está em toda a parte. Menos pra quem não está depravado sem limite. Se continuar assim, a coisa vai ficar triste. Não vai sobrar ninguém para contar a história. Vai ficar só você implorando pela sua glória. Você, alienado, não precisa me escutar. Só sinta a minha presença no ar. Algo apropriou-se do ser humano. E o ser humano, dos inúmeros caminhos que podia escolher, escolheu ser guiado por essa força dominadora. Não existe mais nenhum palmo de terra sem dono. Nos associamos ao inimigo de nossa espécie. Forças exteriores dominam as atividades, ideias e desejos do homem. Continuamos vendendo nossa autodestruição. Um objeto estranho nos domina. E o homem empobrece interiormente. E se sente satisfeito, impedido de reconhecer a enfermidade do sistema que o domina. Quando toda esperança se vazia, não temos mais nada a perder. Humanos de todo mundo, univos! O rap do ET só você que não vê. Esse filme, meu camarada, você já conhece. Não precisa repetir, vê se esquece. Sempre a mesma ladainha, sempre o mesmo discurso. Só vocês que não percebem, isso é um absurdo. Nosso país está mudando cada vez mais. O consumo está aumentando cada vez mais. A água está acabando cada vez mais. Cadê os nossos direitos autorais? Nosso país está mudando cada vez mais. O consumo está aumentando cada vez mais. A água está acabando cada vez mais. Cadê os nossos direitos autorais? O rap repetir. O rap do ET, só você que não vê. O rap repetir. O rap do ET, só vocês que não vê. Nosso foco, meu amigo, precisa ser outro. Senão daqui um tempo tudo vai tá morto. A paciência já foi pro ralo. A consequência tá a caminho. Enquanto os meganha ficam tomando vinho, comendo do bom e do melhor, os pobres coitados ficam na pior. O respeito foi embora, a honestidade nem entrou, a presença nem compareceu, e a humildade evaporou. A preocupação não se preocupa mais, tudo está explodindo, estamos andando pra trás. O aviso nem mais avisa, a burrice que assumiu, a inteligência se libertou, e a nossa compreensão passou que ninguém viu. Negros sendo discriminados, gordos sendo esfaqueados, árabes sendo dominados, e o resto todos estão alienados. O rap repetir. O rap do ET, só vocês que não vê. O rap do ET, só vocês que não vê. Pra terminar, vou te falar um negócio. Pode ter certeza, o fim está próximo. Está mais próximo do que você imagina. Mas quer um segredo? Vem com o nosso rap que a gente te ensina. Rádio Invasão, invadindo o seu sistema de comunicação. Você já garantiu sua fuga da Terra? Contagem regressiva, última oportunidade de garantir o futuro de você e de sua família. A apenas 20 anos-luz do planeta Terra, encontra-se o maravilhoso Gliese 581G, com sua atmosfera intocada e seus mares límpidos. Deixa a velha Terra descansar, venha para o novo. Larga de ser pica mole. Novo Ford Cusforte. O carro que te leva para uma dimensão que você não conhece. Banco ETEDESCO. Montadinho em você. Oferece Jornal Universal. Crise no planeta Terra. Sistema alienígena em colapso. Tudo está de perna para os ares. Eles quebram e os humanos pagam o pato. Falta de emprego. Aliens abaixam o preço de nossas almas. A situação está ficando verde. Ou você se ajoelha ou arrebita a bundinha. Copa no Brasil cancelada. CBF admite a incompatibilidade de realizar uma Copa depois do fim do mundo. Fim dos direitos humanos à moradia. Forças supremas pronunciam que a Terra não é mais do homem. Investidores do além a utilizarão para nenhum propósito verídico. Agora, no Jornal Universal. meia-noite, Jornal Universal informa. Estão proibidas manifestações em todo o globo terrestre. Por salários defasados, por aumento dos preços de transporte público, por melhorias nos sistemas de educação e saúde, ou por condições mais dignas ao ser humano, baseado na lei do cacetete. E já tem gente sendo desintegrada. Está aberta a temporada de caça aos mendigos. Se você é jovem, não sobrou nenhuma compaixão pelos outros e está cansado de não fazer nada da sua vida, se inscreva. Universidades fecham as portas aos humanos. A partir do próximo mês, para frequentar qualquer universidade, tem que se provar a inexistência de humanidade. E a Dilma, hein? É, foi lá nos States e assinou com Barack Obama que a cachaça é brasileira. Pois é. Agora... nossa condição de exportador vai bombar. Isso sim é que é negociação. Mama Rousseff, protegendo o seu maior bem, a cachaça. O malandro, na dureza, senta à mesa do café. Bebe um gole de cachaça, acha graça e dá no pé. O garçom no prejuízo, sem sorriso, sem freguês, de passagem pela caixa. Dá uma baixa no português. O galego acha estranho que o seu ganho tá um horror. Pega o lápis, soma os canos, passa os danos pro distribuidor. Mas o frete, que ao todo há engodo nos papéis, e pra cima do alambique dá um trambique de 100 mil réis. O usineiro nessa luta grita ponte. Partiu, não é idiota, trunca nota, lesa o Banco do Brasil. Nosso banco tá cotado no mercado exterior, então taxa a caixa. Mas os Yankees, com seus tanques, têm bem mais o que fazer, e proíbem os soldados aliados de beber a cachaça. We'll be right back. galego tá apertado pro seu lado, não tá bom, e então deixa congelada a mesada do garçom. O garçom usar a voz pode ser muito fácil, mas se engana quem pensa assim. A voz tem um poder transcendental que pode mover montanhas, derrubar muralhas e causar os mais temidos acidentes e as reações mais surpreendentes. Você que não está ligando a mim para o que estou dizendo, tome cuidado, muito cuidado. A voz é mutável. Portanto, ela pode estar por toda a parte e ela pode vir acompanhada, tornando-a inerente a qualquer coisa. Ache exagero, acha babaquice. Preste atenção, então, nessa constatação. Voz grave. Atrai. Voz fina. Intima. Voz média. Tragédia. Voz curta. Assusta. Voz fraca. Massacra. Voz longa. Afronta. Voz fanha. Assanha. Voz grande. Expande. Voz pequena. Condena. Voz rouca. Assombra. Todas as vozes abduzem para sempre. Nossas vozes são mortais. Não há como detê-las. Está tudo dominado. Basta reconhecê-las. Querer não é poder. Poder não é querer. As folhas estão caindo. Animais estão sumindo. A água está acabando. As flores estão brochando. Árvores desabando. Casas desmoronando. Rios estão secando. Aves não estão voando. O circo está fechando. O banco está falido. Restaurantes abandonados. Ares poluídos. São sintomas de problema. Tudo está fora de cena. O buraco está mais fundo. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Acabará seu mundo. Aliens, das vidas passadas às vidas futuras, você é signo de Ares, atenção com seu planeta, com sua divindade, pois terá lucros intransponíveis. Sagitário, das vidas futuras às vidas passadas, fique muito atento com sua vida amorosa, uma luz está próxima para alegrar seus interesses espirituais. Virgínis, das vidas obscuras às vidas adiantes, você de Varginha, um ganho estelar vai provocar ciúmes em seus divindados. Mas não se preocupe, a cor verde predomina todo dia e noite. Geginhos, das vidas oculares às vidas profundas, pequeno Geginho, forças de outro gênero irá colocar seu crescimento em xeque. Mas não se abale, que mais pra frente receberás a ajuda dos ordenados fidelos. Escorpiovnis, das trevas ungíquas às luzes perícuas. Atenção, de Escorpiovnis, outros objetos podem atrapalhar suas decisões. Tome cuidado, se camufle para não ter problemas no espaço. Librete, das mártires aos netunianos. Librete, fique tranquilo. Ares apontam conquistas enigmáticas a um fim subterrâneo inexistente, a sua concepção idônea. Naviovônio, das orvas triviais às cinzas cabais. Você, frequentador dessa nave, a direção pode ter um fim trágico, se não souber controlar os seres exteriores. Ovônio, do nascimento até a morte. Você, Ovônio, uma cruz te espera. Vá se preparando, pois vai ser corrompido em pedaços. Cancerígeno, do estômago avenado à boca imastigável. Cancerígeno, apenas uma coisa. Continue assim. Chegará ao seu fim ideal. 2012, fim do mundo. Pois bem, estamos aqui. Já nos aprofundando no século XXI, mergulhados na barbárie moderna, continuamos navegando pelo universo em nosso pequeno planeta. Errando e errando, entulhamos nossa história com sangue misturado a pólvora e ignorância. De costas para o futuro, ensinamos nossas crianças. Um mais um é igual a riqueza. 100 menos 1 é culpa. 300 mil vezes 0,5% ao mês é igual a respeito. 1 milhão dividido por 2 é burrice. 1 bilhão é poder. 300 mil quilômetros por segundo elevado ao quadrado.